Então, 3144, para 2 Lopes, autorizado final, reporte estabilizado, ajuste Salvador no 012. Meu Lima, Delta Lima, motel 5, condições visuais, ao ingressar na terminal Aracaju, chama o controle em 120, decimal 3. Salvador, bom dia, vou no 924, informação para parte. Bono 924, autorizado de chegada Mari, desça para o nível de voo 080. Mari 080, autorizada a presença de Luna. Mantendo perfil Gol, segue como número 5. Vitor Itapapá, livre frequência. Fica atento ao tráfego próximo ao Veracruz, passando 4 mil pés para o número 500. TAM 3883, ação de identificação autorizada a chegada a Mari. Esse é para o nível de voo 090, reduzindo para 110. Já está batendo 210. Se for necessário, solicitam 360 para dar distância para vocês. Não será necessário ainda o 360, TAM 3283. Tá, o tráfego para frente está com 12 milhas. Positivo então. A indecida 90,90 com 210, ó, TAM 3283. Passaria do 9800, desça para 3 mil pés, ajuste no 012. Para 3 mil com 1002, passaria do 9800. Bom, no 941, desça para 4 mil pés, no 012, ajuste. 4 mil pés, 1012, 941. Bom, no 924, descida para o 050. Então, 3283, desça para o nível de voo 060. Nível 060, tá 3283. Lima Kelexley? Delta Lima? Turno reduza para 2209. Redução 2209, para o 9941. O Xanem é 213, Recife em 1251. 35, eu vou Recife, o Xanem é 6213. Boa. Tá 3144. Tá 3144, Torre Salvador, 7295. É 295. Paredo 9800, dispara 2000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. Para 2000, reportaria estabilizado, ILS, passaredo 9800. Passaredo 9800, reduza para 209. Redução 2009, passaredo 9800. Ono 941, reduza para 2009. O vento 9941. Foi Salvador, bom dia. Tá 3144, passando Simbra, estabilizado. 7, livre pulso 3144, vento 1100 graus, 159. Livre pouso, tá 3144. Curso localizador, passaredo 9800. Passaredo 9800, torre 1895. Torre 1895, passaredo 9800. Voo 941, desce para 2000 pés, autorizada final ILS, reporta estabilizada. 2000 pés, autorizada ILS, que foi voo 941. Salvador, muito bom dia, passaredo 9800 do curso do localizador. 109800, continua aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando autorização de pouso, passaredo 9800. Vou usar o 060 para 0550, vou no 924. Vou no 924, dispara 3000 pés, ajuste no 0122. 3000 com 22, 924. Poderia confirmar o vento para o passageiro 9800? Zero, zero, vento de 100 graus, 12 nós, check trem, livre pouso, pista no zero. Baixou e travou, estabilizado o ILS, passaredo 9800. Lado localizador, gol 9941. Voo 941, Torre Salvador, 1895. 3-5-4. Salvador, bom dia, Voo 941, estabilizado o X-Ray. 941, ciente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarda. de Apapá. Gol número 00, autorizado chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Mari 050, linha 00. 924, desça para 2 no PES, autorizado final, reporte estabilizado. 2000, vamos lá, estabilizado, espaço. Então 3283, desça para 3 no PES, ajuste no 011. Zero, zero, solo 51, um, linha direita, 1219, solo, aparece as manobras para livrar, por favor. 219, vai chamar. Ele pôs o 941, vento 100 graus, 159. Ele pode dar 4 horas. Paulo Salvador, passaria do 9800. Bom dia. Passaria do 9800, escuta? Salvador, passaria do 9800, bom dia. Casa 924. 1924, torre 1895. 1950. Torre, bom dia, voo 924, estabilizado. 6924, aguarde autorização de pouso. 4. Chama estabilizado, tá 3283, final da 10. Tá me escutando? Passaria do 9800 sem contato 219. Afirmativo, a frequência é o 211, ok? Chama o 211 agora e mantém a posição. Ah, 211 vai manter a posição. A check tem autorizado pouso, vento 100 graus, 15 mais. Teve pouso 924, baixo travado. Laguna, eventual para pista da 3283, estabilizado no final da rua. TAM 3283, completa, torre 1295. 1295, obrigado, até já. 3283. Bom, trabalhador, bom, 1325, bom dia. Bom, 1328, bom dia, autorizado a chegar na Mari, desce para o nível de voo 050. Mari, é o 150 na chegada Mari. Paulo, bom, 9-10. Sal 24, sol aos 5-6, direito 1-2-1, 1 no sol. 2-1-1. Torre Salvador, bom dia, TAM 3283, baixou, travou. 3283, livre pouso, pista 10, o vento 1-0-0 graus, 1-2 mais. Ativo, livre pouso, na 1-0, TAM 3283. Tá bom, 328. Está autorizado 3 mil pés, altímetro 1011. 1011, 3 mil pés, 328. Com 1600, prossiga para 2 mil pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador, altímetro 1011. 2011, reportará LS, o 600. Salvador, boa tarde, 1697, chamando informação, papá. 1697, boa tarde. Prossiga na chegada Bonfi, desça para 4 mil pés, altímetro no 019. Ok, 4 mil na Bonfi no 019, 1697. Correção, 3283, seu solo 59, direito 1211 no solo. Direito 31, boa. Descida reautorizada para 4.500 pés, livre desvio à direita, reporte retornando para o de Bonfi, o número 7. 4.500, reportará o número 7. VIP 5240, senhor identificação, chegada Mari, reporte ideal de descida, permanece vigilante. Estabilizou, 600. Ideal de descida, 5240, pode voar, tá? Ainda não, mantenha a flor de Mari, aguardando ITAP, desse mantenha 050, trip 5240. 050, voo no 600, completa ILS X-Ray, chamando Torre, 1 no 8, desse 195. 1 no 5, 110, 132, 1 no 600, frequência 1 no 8, decimal 95. Pronto, enfim. Aconteceu de contestação conhecida, já foi brifado. Estamos com o Pro de Mari, para chegada Mari. Máximo 19, tem passagem 050740. Vamos passar pelo GNSS nível 1 no 0, após curva esquerda 037, Pro de TAP. Máximo 239, tem que estar agora bom 050. Vamos passar no 0. Na modulona no controle, trip 5240. No 600 na escuta. Voo no 328, prossiga para 2000 pés, está autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. 2000, autorizado X-Ray, reportaram, estabilizou localizador. Nave Sonora 2000 a 27 milhas, norte VR Salvador, confirme para o controle. Aeronave Sonora 2000, mantendo 3.500 pés a 26 milhas de norte de Jorge Salvador, confirme para o controle. E 5240 da presente está livre, direto ao ITAP. ITAP 5240, para ti. Solo 06, direita 121, solo 121, 600. Aeronave Sonora 2000, mantendo 3.500 pés a 20 milhas, norte do Guerra Salvador, confirma. Todos os dias está na Pro de Pelo agora, por 97. P Copiado número 97, reautorizado 2.000 pés. Livre das restrições de pelô. O altímetro no 011, reporte no locador. 2.000 sem restrições, 10011, reportará 1.697. Autorizado Gol 1328. Completa ele, essa X-Ray chama de torre 118 decimal 95. 1895, tá já, obrigado. Salvador Gol 1328. 328, cheque o trem e autorizado pouso pista 10, o vento 100 graus, 14 nós. Temos uma chuva leve na vertical agora, metade da pista molhada. Ciente baixando e travando, ciente da chuva está avistando, avistando o externo. Localizadora na 697. 697, completa ele, é X-Ray, chamando torre 118, esse modo. 1895, até daqui a pouco, obrigado. Trip 5240, controle. 5240. Devido à aeronave sem contato com este controle, aproximando o setor norte do VLR Salvador, já bem próximo do aeródromo, sem contato, sem plano, desça até 4.000 pés e programe uma espera em duna a 4.000 pés. 35240. Gente, 4.000 pés, dura? Previsto, 35240. A espera poderá ser feita pela direita. Ok, espera pela direita, isso aqui. Do mesmo 41. Salvador, Astana, 41. 41, boa, prossiga na chegada bom, se desça e mantenha o 050, o chinelo 41. 35, controle Salvador 35240. Prossiga. O Lima Delta Lima informa que está a 1000 pés a 44 milhas de Aracaju, já limpou a terminal. Gente, o mesmo para chamar o controle Aracaju 203. Ok, 203, já chamará. Delta Lima, o prefeito. Então, devido ao meu lado, até Deus. Salvador, Vitor Romeu Alfa, cadê? Vitor Romeu Alfa, é o controle. Capa controle, tem comunicação na frequência? Você encontrou agora essa frequência aqui do controle? Está aqui visual, mantendo 1500 pés, para a série de Feira de Santana, para a contração de tráfego e pouso. Pois é, sem contato, tem a frequência do ATI, estamos operando 208, estou chamando desde a 40ª milha. Ingressou espaço aéreo controlado a 3.500 pés. Fiz diversas tentativas, inclusive na sessão de emergência. Estamos visual para a coordenação de tráfego de pouso, senhor. Ok. Mantenha aí o setor, dirija-se para a rotatória, 1.500 pés aguardando o Vitor Romeu Alfa. 1.500 pés aguardando, Vitor Romeu Alfa. Eu tenho conhecimento dos corredores de Eduardo Salvador? Negativo, senhor. Negativo. O trip informa que o controle pediu você chamar o controle Aracaju, 120.3. Ok, está visual com o campo, Vitor Romeu. Afirmativo, senhor. Confirme o tipo de equipamento e pessoas a bordo. Dois a bordo e o supercomponente TA-34 está no momento a 3 minutos do circuito, na magnética 100. Ok, já se aproximou aí, interferindo no instrumento do aeródromo internacional, que será reportado e se apresentou plano de voo, alguma sala S? Negativo, senhor, negativo, nós estamos aguardando, senhor. Mais uma infração, então o controle não recebe plano de voo, senhor, ok? Já está visual com campo, chame torre, Uno 8, decimal 95. Uno 8, 95, gente, grátis, senhor, desculpa. O trip 5240, livre descida para 2.000 pés, BLS X-Ray autorizado, reporte no localizador. 2.000 pés, X-Ray, 5240, reporte lá estabilizado. Acabou. O meu alfa para final da 1.7, reporte, ok? Em curso para final da 1.7, imediatamente. Acaba, no final da 1.7, o Vitor meu alfa. Desça para 3.000 pés, o altímetro no 0.9. 3.000 ajustado, 0.4. 1.00 graus, 1.59. 0.57 graus. Confirma sua procedência, Alfa. Vira Santana, senhor. Sente. 4089, aproximando Santa Terra 10, pronto. Autorizado, Azul, alinhar e decolar, vento 100 graus, 15 nós. Alinhar e decolar, Azul 4089. Localizador 3P. 5240, complete LSX-Way, chamando Torre 193195. 1295 3P. 100 graus, 159, pista no 7, alfa. Alfa. 5. Boa tarde, prossiga na chegada Amã, desça para 3000 pés, o altímetro 1019. Amar 3 0 1 1 1 1 1 1 desça para 2000 pés, está autorizado LSX-Way, reporte localizador. 2000 pés, autorizado LSX-Way, reporte localizador, 61 patrão. Alfa, seu solo aos 19, é Papatango ou Papa Romeu, Vitor Romeu? Alfa. Ok, seu solo aos 19, qual é o pátio que você soma? Não entendi nada, confirme. Carga, pátio 3? Ok, vai decolar ainda hoje? Solo. Confirme? É previsto, claro. Ok, porque lá o estacionamento lá é só para curta estadia, que se eu não me engano até 2 horas de estadia, confirme. Ok, então livre próxima esquerda, chama 129 solo para entrar a parte 3. Quebec, confere, pronto, cópia. Graus 18 mais. Pouso autorizado 5240 3P. Chama 208. Não consegue pessoal com o computador com o pessoal aqui. Estabilizando o localizador visual para 10, achando 6141. 1141, completa ele LSX-Way, chamando Torre 1983995. 195, boa. Controle Azul 4089, nada Elva, passando 2000. 4089, contato radar de colagem, subou 340, na série da Elva. Sobe 340 da Elva, 4089. Elevador na janela 35. Informativo, livre pro de Duna, descendo para 3 mil pés ainda, Oxanega 3 no sul. Duna, 3 mil, Oxanega. Bom dia, tente contato com o centro Recife, 1251, alternando 3325. Dois 240, solo 22, direito 219, solo. 211 não, confirma? É 121 no corrijo. 211. Autorizado, chame táxi, eu acho. 641, pouso, 100 graus, 12 nós. 141. Chama para ingresso no 7, eu acho. Eu acho que ele me ingressa para tirar de pronto. Então, solo 24 direita, 1211 no solo. Clube de decolagem, Oscar, vento 100 graus, 159. Salvador, boa tarde, dono 754, não pode esperar, dono 0. O 754 está autorizado, alinhar e decolar, vento 100 graus, 159. Alinha e decola, dono 0, dono 754. Tem ativo, desça para 2 mil pés, autorizado LSX-ray, reporte localizador. 2 mil, reporte localizador. Colosso 2,6, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle, boa tarde, aqui vamos ver ordem. Romeo Oscar, no corredor Axé, 1 mil pés, reporte o farol da barra. É 315 completo LSX-3, chamando a torre 18395. 089, chame centro Recife, frequência no 251. T-54 decolou aos 28, controle 1208. Campos. Polo 754, contato radar na decolagem Stubal 390, saída pouca. 390, saída pouca, voo no 754. Salvador, a Chanel 63, não tem como. Fiz 15, check train, ele pousa. Vento 1-0-0 graus, 15 nós. Embaixada, checado, ele pousa, Chanel 63. Azul, tente na frequência 1-3-3-2-5, alternado 1-3-3-9-5. 3-3-2-5-3-3-9-5-4-0-9, obrigado. Trip 5595, identifica na Prodmari para interceptar a chegada. Reporta descida. Legal, descida. Desça para o 50, Trip 5595. Next, descendo para o 50. É informado que perde o contato com o centro do Recife, ok? Sim. Lupez até o destino. Confirma o chamado de pouso. POB? Gente, mantendo 1000 pés até o destino, tem a frequência livre, quilômetro Romeu Oscar. Controle Gol 1754, passando 170. Gol 1754, chama Recife 12545 2685. Gol 2545 2685, Gol 1754. Autorizado, alinhado decolar, vento 1900 graus, 14932 no mesmo. Autorizado, alinhamento decolar, não, 0432 no 2 no meio, decola os 37, controle 20 e sua 8. Controle 208, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, 32 no meio, decolou na Momo, transição Frati, cruzando 1800, tá? TAM 32 no meio, contato radar, 370, sai da Momo. 370 na Momo, TAM 32 no meio. Autoriza Momo com RPS, tá 32 no meio? Livre. Obrigado. Controle Salvador, autoriza Duna pro Trip 5595. Quanto é a chegada, o Trip 5595? Quanto é a chegada, 5595.